Reunião de família é uma das coisas mais chatas que a gente tem que passar na infância, né? Na infância era até bom, que eu jogava videogame com meu irmão, no Natal, com meus outros primos, né? Páscoa, eu gostava mesmo. Depois da adolescência, você ia ver que não é tão legal assim, né? Por exemplo, uma das coisas que eu mais odiava, né? E até hoje sou, entre aspas, sou obrigado, né? É dar presente para parente. Eu acho isso um desperdício de dinheiro incrível, cara. Você dá presente para pessoas que você não vê o ano inteiro. Só vê dezembro. Um tio, um primo, uma prima. Aí você é obrigado a dar presente, amigo oculto, gastar dinheiro, né? Porque cada dinheiro que tu dá de presente é um dinheiro que tu deixa de gastar com você, com uma puta, comprando alguma coisa que você queira. E meu pai boomer, né? Obriga, me obriga todo ano comprar presente. Chega a cobrar, né? Presente. Boomer é uma raça desgraçada, né? Cara que tem mais de 50 anos, pessoal, é uma raça desgraçada. Tosca, né? Gente tosca, cara. Mentalidade antiga. Um saco, cara. E o foda é que não dá pra dizer, ah, não vou dar mais não, né? Nunca mais vou dar presente. Então tu tem que ficar gastando dinheiro, né? Aniversário, Páscoa, Natal, Dia dos Pais, Dia das Mães. Eu dou muito presente porque eu sou obrigado, né? Por convenções sociais, né? Eu não dou feliz não, não dou presente feliz não, não dou o presente com prazer de não, eu só dou o presente, gasto dinheiro contra a minha vontade, né? Isso para familiares próximos, claro. Para tia eu já nem dou mais. Imagina a vida dos caras que estão casados ou namorando, né? Que tem que dar presente para a sogra e para o sogro ou para a mulher. Aí depois de um ano, sei lá, 6 meses, ele descobre que a mulher tava traindo ele com um personal trainer. Imagina a cabeça de um merda desse. Por isso que eu falo, pessoal, o Miguel é o futuro, tá? Você gostando ou não. E sempre tem aquela comparação, né? Ai, o que que tu fez de vida? Ai, o que que você tá fazendo? Aí você é obrigado a falar com uma pessoa que tu não quer. Sempre tem um mangino, um beta, né? Um conservacorno. Ai, tem que casar, já tá na idade de casar, hein? O cara que fala isso geralmente é um tio ou até uma tia. Tem dois divórcios nas costas. Paga a pensão alimentícia se for homem. A mulher já traiu ele com pedreiro. E ele tem que cagar a regra pra você. Eu já mando a merda. E se ficar insistindo muito, ainda põe o exemplo dele na roda. E você que tem dois divórcios? Aí o cara já. Então os caras já nem falam mais comigo. Primos, porque eles sabem que eles vão tomar. Porque você tem que mostrar confiança, pessoal. Porque senão a pessoa vai falar, ih, ó, esse aí é um merda. Quando tu manda real, essa brincadeira já acaba, entendeu? Aí você chega na reunião de Natal, né? Ou reunião de família. Páscoa também, né? Que é caro pra caramba, tu tem que comprar ovo de chocolate ou barra de chocolate, né? E aí você é cobrado aquelas parentes, né? Com perguntas idiotas sobre sua vida, né? Antigamente, nas reuniões que a gente fazia com família, era uma coisa legal, né? Os primos, os tios eram legais, a gente só tava lá pra jogar. Os primos só estavam lá pra jogar videogame, irmão. Aí cresce e eles começam a querer competir com a sua vida, né? Pra saber quem tem a melhor vida, né? Sendo que a maioria deles ali assume mãe solteira, filho de mãe solteira, né? Acho que foi no Natal do ano passado. Um primo meu chegou lá, um primo que se acha, com uma mãe solteira, que ele tava namorando, e a mulher com uma garotinha, filho de outro macho, claro, né? Não, não do meu primo, lá cheio de brinquedo, gritando, e um merda se achando. Até as primas mulheres, eu me lembro que comentaram que ele tava assumindo filho. Pessoal, mulher é esperta, tá, pessoal? Homem que é otário. Mulher não assume homem com filho, não. Tu não vê isso acontecendo, raríssimas vezes. A não ser quando a mulher é velha e o homem é velho. E o cara já tem um filho. Agora, a mulher assumir homem com filho de outra mulher, elas não assumem também, não. Só o otário. E ele se achando. E o pior que é aquelas crianças chatas, né? Filhas de mãe solteira, né? Vocês conhecem no meu canal, eu chamo elas de espirros de pica de outro homem, né? Isso o meu primo não reconhece, né? Porque ele não entende que aquilo dali é filho de outro homem. Aí elas são centros da atenção, da reunião. E é bom que os velhos já estão indo pro saco, né? Então a maioria dos avôs já foi embora. Então é menos gente enchendo teu saco com perguntas imbecis sobre a sua vida, né? E quando tu faz reunião com eles, como é que tu fica? Você fica no canto com seu celular, que nem eu, bebendo alguma coisa, ouvindo o papo dos mais velhos, né? Fingindo que tá interagindo com eles, né? E a TV fica ligada naquela porra de Roberto Carlos ou um show de música populista brasileira, né? E os parentes só falam de consumo, é consumir, consumir, consumir. Viagens idiotas que eles fizeram no Bostil, tipo, sei lá, para Salvador. Essa é as histórias, né, da reunião de família do Bostilheiro. Ficam brigando sobre política, né? Parentes depois de velho, pessoal, é bom longe, a não ser um ou outro. que são pessoas que te ajudam realmente o ano inteiro, quando você precisou aparecer. Agora o resto, cara, 90%, eu não vejo o ano inteiro. Para que que eu vou ficar querendo fazer reunião com eles? Então eu não recomendo você, quando estiver nessas reuniões, eu não faço isso, que é ficar de conversinha. E aí, como é que foi seu ano? Não, evite o máximo. Só fala com essa gente o necessário, e olha lá, para não se estressar. Então tu tem que resistir à tentação de querer socializar forçadamente com ele. Se você fizer isso, você só vai ficar conhecido como um bonzinho, o beta educado. O cara que, apesar de estar comendo puta, não assume namorada. Aí, ou seja, você vai ser conhecido como o betinho educado. Mas tu não vai deixar de ser um estranho no ninho, tá entendendo? Um estranho na família. Só porque você é um bom moço. Pelo contrário, você vai servir para eles pedirem favor. De informática. Ah, conserta não sei o que. De celular. Tá entendendo? É isso que acontece. Quando você fica tentando socializar e você sabe que você é um estranho, só vão pedir coisa para você. Eu me lembro que quando eu não tinha carro, pessoal. Isso há anos atrás, eu não tinha carro, né? E eu fui numa dessas reuniões de família, né? No final eu tive que o quê? Que ir de carona com uma prima jovem que nem eu. Pessoal, não existe nada mais ridículo e humilhante pro homem do que pegar carona com uma mulher jovem. A mulher te conduzir. Você sentado no banco do passageiro lá. A não ser, claro, que seja sua mãe dirigindo ou uma Uber, né? Uma mulher Uber. De resto, cara, se a mulher for jovem e ela saber que não, você não tem carro, cara, isso é humilhante pra caramba. Você ir de carona com mulher. É horrível pra sua masculinidade, pessoal. É vergonhoso. É o que eu faço, quando acontecem situações que eu vou ver que uma mulher vai ter que me dar carona, né? E não é nada demais, né? No sentido de não é sexual nem nada. Até porque, sendo bem sincero, pessoal, a mulher não sente atração com um cara que não tem carro, um cara fudido, né? Pelo amor de Deus, né? Isso é um fato. Aí tu vai sair de algum lugar e uma mulher vai te dar carona, uma mulher jovem, da tua idade, e ela sabe que você não tem carro, é melhor tu inventar que tá esperando alguém, que vai com alguém em algum outro lugar. E aí quando a pessoa for embora, você pega o ônibus e vem embora. É menos humilhante do que ficar num trajeto todo, né? De passageiro, uma pessoa jovem, né? Então quando eu não tinha carro, eu fazia isso. Eu inventava, não, tô esperando uma pessoa, vou ter que ir em algum outro lugar. Entendeu? Justamente pra uma pessoa não me oferecer carona. Porque é ridículo. E lembre-se, quando você tá de carona, você tem que ficar puxando assunto, né? Tu vai ficar quieto, que nem um Uber. É estranho, né? Então tu tem que ficar puxando o saco da pessoa que tá dirigindo, sabe? Isso é ridículo. Aí nesses vídeos que eu faço, sempre tem um Rambo do teclado, um fodão do teclado, que fala assim, não, comigo é diferente. Eu vou tentar mostrar pra minha família que eu sou foda. Pra tia, primos. Tem gente que passa a vida assim, né? Querendo se mostrar pra família, né? Que pena, né? Tenho pena dessa gente. Até porque lá no passado, 10 anos atrás, eu era assim. E eu falo pra vocês que fazem isso, que tentam fazer isso, né? Não importa, pessoal. Você pode até acabar de comer uma puta de R$200 no dia 23, 24 de dezembro, né? Paniquete. Acabou de comer. Se você saiu do puteiro e foi pra reunião de família sem uma namoradinha te segurando no braço, as tias e os primos vão achar que você é um merda, porque você não tem namorada. É assim que funciona a cabeça desses vermes, né? Então não adianta tu ser... com o meu monte de puta, tu sempre... eles vão achar que aquele seu primo que pega uma mãe solteira que é traído por ela é mais foda do que você. Então adianta você querer competir? Então se tu não chega com uma namorada gorda, braço de merendeira numa reunião, teu tio e tua tia vão achar que você não pega ninguém. Então não adianta, tu pode ter acabado de comer uma paniquete do pânico por R$200 no puteiro. Chegou sem namoradinha gorda, você... entendeu? Então não adianta tu tentar competir. É perda de tempo e de dinheiro. Tu vai arranjar uma namorada na tua vida pra isso? Com alta chance de você tomar uma galhada na cabeça, um chifre, né? Até porque as exigências de hoje pro homem, pra uma mulher ser aceita, ser vista com cara, namorar, é ridícula. E elas não oferecem nada em troca. Mulher hoje só aceita namorar com e ser assumida pra um cara que tiver tatuagem, por exemplo. Hoje é muito comum. Carro, o cara tem que ter carro. Ser musculoso, morar sozinho. Quer dizer, se tu não tem esses pré-requisitos... tu acha que alguém, mulher, vai só gorda, merendeira e olha lá, né? Tu ainda vai ser traído como outras, né? Que nem o... não adianta tu ser fodão, não. Vocês veem um caso do Belo e o da mulher dele com o personal, que traiu ele com o personal. O Belo é tatuado, musculoso, rico, tem carro, mora sozinho. Não adiantou nada, tomou chifre do mesmo jeito. passar por isso, ou tu quer comer uma puta, duas putas de vez em quando e não assumir? Então, assim, é imbecilidade você querer competir, querer mostrar alguma coisa pra família de tio, de prima e de gente que não faz sentido. É melhor seguir o estoicismo, pessoal. Estoicismo é você só se preocupar com coisas que afetem sua vida, como eu sempre falei no meu canal. Só se preocupa com coisas que você pode controlar. O que as pessoas acham, tu não tem como controlar. Então, não caga isso pra isso. Não vai sair mais cedo, inventa que tem outro compromisso. Combina com alguém fingir que tem outro compromisso. E evita de ficar nesses lugares. Eu evito. E isso do cara tentar emular, que é um cara fodão e tal, me faz lembrar daqueles caras que são sedutores, né? Que dão dicas de sedução na internet, né? Que dali é uma imbecilidade, né? Com raríssimas exceções. Tem uma ou outra dica ali que os caras ensinam que são boas para você passar a sua autoconfiança. Agora o resto, pessoal, você querer ficar, ser um personagem, né? 24 horas por dia para impressionar os familiares, etc. Não vai dar certo, pessoal. Nenhum ator consegue ficar 10 anos interpretando. Então esses caras que ficam inventando que você tem que ter técnicas para fingir que tu é fodão para tua família, cara, isso não dá certo. Você pode ter técnicas boas, como eu já disse, para melhorar a autoconfiança, jeito de andar, jeito de falar. Tudo isso você pode aprender. Agora, para você querer fazer um personagem que vai durar a vida inteira, para convencer aquela sua tia boomer de 60 anos que você é fodão, ou sua prima boomer, pô, pessoal, isso é perda de tempo, né? Ou amiga de trabalho, você vai querer, tu vai ficar interpretando, cara. 10 anos, 5 anos com sua amiga de trabalho. Pode servir para tu comer ela de vez em quando. Entendeu? Comer ela um dia, dois. Agora, tu ficar 10 anos com um personagem sedutor, tu não vai conseguir isso. Então, eu não recomendo o cara ficar tentando emular, simular uma personalidade para agradar parente. Então, meu conselho é você não entrar nessa corrida de rato para saber quem é você, quem é melhor, você ou seu primo, para suas tias. Pô, pessoal, tu já pega puta, tu já pega garoto. Para que tu vai querer ficar se mostrando? Tu vai sumir uma mãe solteira só para falar que tu é fodão? Ah. Pra sua família, que bando de boomer, de cara de velho, mulher velha. Porra, pessoal, tu tem que botar isso na cabeça. Pra eles tão bosta. Bom pra eles é o cara assumir mãe solteira. Olha que merda. Gordurela. Gastar um dinheiro, né? Eu, por exemplo, não seguro filho de outro homem no colo. Se tem uma coisa que eu não faço, é isso. Filho pequeno, então não seguro nem pensar, nem gosto de criança. Eu odeio criança, cara. Imagina segurar filho de outro homem no colo. Então, como eu falei, tem muita gente que passa a vida inteira assim, cara, que fazendo merda na vida para tentar demonstrar para os outros que é, entendeu? O status, né? Pô, cara, tu, às vezes tu é bem melhor do que isso. Tu quer ficar na corrida de ratos, se mostrando. Então, até um próximo vídeo, né? Deixe seu comentário. Meus vídeos estão salvos num drive que tá na descrição desse vídeo aqui, que eu vou deixar. Você pode baixar e divulgar onde você quiser, tá? Vídeo próxima semana e até o um próximo vídeo. Valeu, pessoal.